boiada. Ei, boiada, ô. Meu cachorro é forte pra vaquejada, e boi. Lá, lá, e boi. E não me chame boiadeiro, que eu não sou boiadeiro, não. Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é o meu patrão. Todos felizes têm estrelas. Estudou, foi ser doutor e outro deu pra ser vaqueiro. E eu fiquei pra beijar a moça, que é um serviço mais maneiro. Ecou! E faz três dias que eu não como, faz quatro que eu não almoço. Pelo amor dessa ingrata, quero dormir e não posso. Lala ebo. Oi, menina do peito do. São duro por natureza. Quem me dera ser criança pra mamar nessas belezas. Eco! Meu cavalo é alazão. Ele pisa, ele roda, sempre com as patas no chão. E meu cachorro é forte. Lala ebo. E não me chame boiadeiro, que eu não sou boiadeiro, não. Eu sou um pobre vaqueiro, boiadeiro é o meu patrão. Ebo. chame boiadeiro, que eu não sou boiadeiro, não.